4, encerrado o reboque, grato, bom dia. Sim, Jeff, com a Embraer, bom dia. Ano meio, ano posição 9 para pushback. Felizade, chama ataque, sou 9 menor. Felizade, chama ataque. Puxa, acionamento, posição 5-3-6-0-1. Duarte, 3-6-0-1. confirmar o chamado por 3601? Assim que o Bang da Gol, que sai do pátio, livrar a retaguarda, coordenando com a equipe de solo, está autorizado para o seu Sente, após a passagem da aeronave da Gol, está autorizado, são 3601, muito obrigado. ONU 161, pronto, táxi com ONU 38, 4 horas e 33, Galeão. ONU 161, na livre táxi até o ponto de espera da cabeceira 28, lá reporte pronto, ajuste no 04. Livre táxi até o ponto de espera da cabeceira 28, reporte lá pronto, o ONU 161, vai via Juliette Alfa. Firme, ô Torre, a pista 28 esperando? Firme. Ah, a gente tem como iniciar o pushback sem interferir com o voo, senhor. Ele não vai ver a Juliette Kilo ou Juliette Alfa? Só retaguarda, só um minuto. É visual com ele saindo do pátio? Ah, filme. Que bom. Ele tá atrás aqui, acabou dando atrás aqui. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa, Yankee November. Alfa, Yankee November, prossiga. O Azul, Alfa, Yankee November, solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Autorizado, pushback em reboque, Alfa, Yankee November, chame para ingresso do pátio principal. Ok, o Alfa, Yankee November, reportará para ingresso no pátio principal. Taxa 3601, 1041 agora. 3601, siga aqui, Juliette. Alfa, reporte pronto no ponto de espera, pista 28. Ajuste no 04. 04, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, para pronta, 3601. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 320 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, voo 1961. Ona decolou 39, chame 1208, boa viagem. Ona 208, vou na ONU 61, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, vou na ONU 61, decolou para 74. Uno 161, contato radar, subatalho nível 360, na saída São Uno, liberado das restrições da carga. Sobe 360 na São Uno, livre das restrições, voo 1161, obrigado. Ponta de Espera da 28, pronto, TAM 3601. 601, autorizado a linha de decolar, pista 28, vento 300 graus, 05 nós. A linha decola 28, TAM 3601. Paulo Salvador, é o Alfa Yankee November. Prisão de ingresso, informe ao terminal Alfa Yankee November. Ok, Alfa Yankee November, reportará no terminal. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Uno, contato radar, suba para o nível 360, saída São Uno, liberada a restituição da carta. Sente, solicita a voz direta, uma ótima. Oi, Leda, TAM 3601. Direto, Leda, TAM 3601. O 1161 chama o seu 3 CIF em 128.35, aperne 125.1. 28.35.25, obrigado. 3601, não foi pro Edmótiva. É, o seu 3601 me informa que vai ter que manter a pro devido à formação, assim que for possível, me informa, tá? Certo. Obrigado. Bom dia. São 3399, Guarulhos, pronto, copy? Pronto, copy. 3340 Guarulhos, decola da pista 28, saída Sanvo 1, Leda, transição Mótico. Segue de uniformes o Luno 0, controle 1208, transponda 5261. Sim, 3399, autorizado Guarulhos, 340, via 310, decola 28, Sanvo 1, Leda Mótico, controle 1208. Correto, 3399, sempre para pushback, acionamento. O 3601 chama o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 2835-251, da 3601. Bom dia. Cheque na verdade, fica livre. Romeo 229, aguarde cópia. Olá. Alô, Salvador, na escuta do Mike X-Ranger. Prossiga. Solicitação de reboque da posição 1-4 da remota do Pátio ONU, o portão 09. Já, reporta terra. Ok, reportarei. Torre é o 3399. Por favor, entrar em contato com o pessoal da infraero aí pra poder retirar o fígado pra gente. A gente tá totalmente pronto aqui pra iniciar o pushback e não tem nenhum operador aqui. Ok, eu vou informar você. Muito grato. Bom dia, Gol 7490, ação de identificação, na proibição, vou para interceptar a chegada TPIP ONU, Kennegal no 014, prossiga via chegada para 4000 pés. Proibição, vou posso prosseguir via 4000, 1014 o ajuste, Gol 7490. O 7490 informa que agora Salvador opera instrumento com teto de 1200 pés, visibilidade de 4000 metros, com chuva intermitente. Entendi, depois sai, grato, gol. 7490. Autorizado São Paulo, nível 360, decola 1-0, a curva direita, saída Sango 1, Leda Motiva, via Pedro 1-0. Por base, o Pedro no meio e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5270, transponder. Gol 1229, apenas confirmando, assistimos a 28, a curva esquerda após a decolagem, a saída Sango 1, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Não, estou pronto, o feedback está lento. 1229, pronto. Salvador, voo, ao gol 961. Gol no 961, utilizado Galeão, nível 360, decola pista 28, curva à esquerda, saída Sambo 1, Leda, transição Bóquilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Via Pesulu 44. Seguro, Opera November 8, 5, 7, Moço. Controle Salvador, Opera. 120, decimal 8, aciona 5267, transponder. Confirma, essa autorização foi para quem? O gol no 961. Foi entrecortado no começo, pode copiar de novo? Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 28, a curva esquerda, saída Sambo 1, Leda, Zóquilo, via Pesulu 44, seguro, Open November 857, Moço. Controle Salvador Opera, 1208, aciona 5267, transponder. Autorizado Galeão, no 360, decolando 28, primeira curva esquerda, saída Sambo 1, Leda, Zóquilo. Pesulu 44, segura, Pesulu, Open November 857. Transponder 5267, controle 208. 1961. Controle você conhece, pronto, pushback somente. Chamarago, 1961. Corre para 3319, pushback em acionamento, posição 06. Autorizado, seu pronto, táxi, 3399. Pushback em acionamento, 3399. Solo 06079, bom dia. Não é 6079, é White Copper. 6079, Juliette. Isso não é 6079? Prossiga. Autorização São Paulo, Congonhas, 380, gente da Juliette. Gente, aguarde copo, você não é 6079. 079. Estamos prontos, só esperando o fingueiro e autorização de cópia. 079-0793-80 para Congonhas, na cola da pista 28, saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva. Recepta uniforme Zulu 10, segue até Pubave, uniforme Zulu 16, após conforme rota. Controle Salvador 120, décima 8, transponda 5265. 3-0 feedback, quando pronto, chame para o táxi. Chega, informa a fera. Salvador, é o Azul 2535, Sente da Juliette 340, Rio de Janeiro. Pronto, para copiar 2535. Pronto. 3-0 340 para o Rio de Janeiro, decola da pista 28, saída Sanvo 1, Leda, transição DOC. Recepta uniforme Zulu 447, conforme rota. Controle 190, décima 8, transponda 5272. Autorizado Rio de Janeiro, Sanvo 1, nível 340, rota conforme, aperto Zulu 44, decola 28, Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Controle 21208, transponda 5272, Azul 2535. Correto, 2535, chama para o feedback somente. Controle ao Mike X-Ranger, formando a aeronave calçada no portão 09. Gente, Mike X-Ranger, frequência livre, bom dia. Torre, retorno 3399, espero o táxi POB 143, 4 horas e 10, autonomia alterna, Galeão. Livre táxi 3399 até o ponto de espera 28, ajuste 1014, reporte do ponto de espera pronto. Ponto de espera 28, 1014, reporta pronto, retorno 3399. nós temos 130 a bordo, autonomia 4 horas e 30 minutos, Galeão. 229, sigo companhia no ponto de espera da cabeceira 28, reporte pronto, ajuste na 014. Eu companhia, veio 14, voo 299. Tem 1 no 8, decimal 95. 895, a torre, voo 7490. Jogo 7490, final que foi da 28. 7490, reporte visual com o campo. Reporte era 7490. China 6079, que é a torre. Cap, tinha 028. Mantém a posição, vou taxar o chão pela pista. Bom, agradeço. Para pushback, selamento azul 2535, posição 3. Gente, 2535. Aguarde instante. Aguarde. Minha 079, inicie táxi da Índia até a ponta de espera da pista 1-0. Gente, com 1-1 assistindo a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alcança com o Uno 961, táxi via parte 3, primeira direita, chame próximo táxi, Kilo. Parte 3, chama próximo a Kilo, gol 1-961. Bruxo, 6079, estamos com 119 a bordo, alterna Galeão, toda dia de 4 horas e 35. 119, 4 horas e 35, gente. 7490 da voa, estou com 1.000 pés. Gente, vento norte com 039, ponto autorizado, pista 28, pista molhada. Não chove na vertical. Chuva leve na vertical. Gente, ele me pousa, 28, vou 7490. Daqui, logo, 961. Luna 961. Gente, aguarde. Ué. China 6259, agilize táxi via Charlie, pista, chame na. Liberando na Delta. 6279, isso? Boa, 7490 pra liberar na final, próximo 1-0. Não, essa próxima à esquerda, Delta, Alfa, chamamento da Juliette, gol 7490. Delta, Alfa, chamamento da Juliette, 7490. Tom, chamou 6079? Chamei sim, ingresso agora à primeira direita, Chile me livrando na próxima à direita na pista, taxi Delta. Agilizando, só para a direita, vai chamar a livrando aqui. Tanto 3399, 3 alinhar e manter, cabeceira 28. Lima tem 73 na tarde. Salvo o azul 2535, pode iniciar no portão 3? Sim, autorizado, pushback, somente azul 2535, Semtex. Autorizado, azul 2535. Bruno 961, após... Fugindo, a companhia já livrou, siga via Kilo Alfa, chama no ponto de espera. Cabeceira 28. Kilo Alfa, chama no ponto de espera, gol 961. Veículo 19, chame 1208 para viagem. 1208, 7399. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, 7399, São Bruno. Bom dia, Otan 3399, contato radar, suba para o nível 340 na saída São Bruno. Liberada as restrições da carta. 340 São Bruno, livre das restrições, está 3399. O voo 961, ponto de espera. 961, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento norte com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar 28 para o 961. Para o táxi, eu uso 2535, 60 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. Azul 2535, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, reporte pronto, ajuste na 014. M14 Juliette Alfa, reporta pronto, ponto de espera 28, azul 2535. Papa Aerochina 6079. 079, após a rolagem do Gol, autorizado a minha área manter, pista 28. Após a rolagem do Gol, ali mantém na 286079. Minha decolou os 22, chame no 20, décima 8, boa viagem. 208, boa. Aguarde, o seu 3399. Aguarde. Controle, boa, Gol 961. Boa, Gol 961, contato radar, suba para o nível 360, na saída São Bruno, liberada as restrições da carta. Livre restrições, Gol 961, na São Bruno. Chinem 079, autorizado a decolar, pista 28. Vento norte com 02 norte. Autorizado a decolar, pista 28, chinem 079. Oi, eu vou no 229, ponto 229. Vou no 229, após a rolagem do avião, que autorizado a alinhar e manter, pista